96969, agora a companhia inicial táxi para pós, prosseguir ao portão 4, que é... Ok, aguarda o colega inicial táxi para prosseguir para o 4190. Salvador, gol. Oi, Salvador, gol. 1714 com 166 a bola, autonomia de 0154. Alterna Recife, só para trás. 1714, na porta de ponta de espera pronto, no 17 mesmo. Gente, bota na porta de espera pronto, o gol na 714. Obrigado, Tati. Quase. Estamos de espera, gol na 7-4. 4 linha, cola, 1-6-0, grau e 10-10. Gente, autorizado a linha de decolar, gol na 7-4. De esquerda, gol no 6-4-3. Autorizado, 4-3-2-10. Vista 43. Cima Torre 118.95 agora, 643. Decolagem. dia, né? O 9643, estabilizado. Bom dia, 9643, é quase baixado, travado, pista molhada, sem chuva. Obrigado. Vou lançar aqui no 4,44, chamando 20, sinal 8, não volto. 208, obrigado senhor, uma boa noite, bom final de semana a todos. Salvador, uma boa noite, vou no 714, decolou na sua escuta. 150 graus, 19, pouso autorizado, check trem. É. Você travou? Foi, travou. Todos os desvios após já o 714. Grato. Fala os 47, táxi de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. Vamos, né, 43. 1896. 1896, prossiga. Autorização, João Pessoa 370. Autorizado 1896, João Pessoa 370, via 358. Cola da pista 10, saída Puca, transição par, Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transporta 55, eu acho. Não transporta, transporta está bem tirado. 5-4-5-2-6, temperatura. Boa. 5-5-0. Vamos lá. 1-8-9-6, autorizado 370, não pensou que 5-5-8, decora da 10, Puca, Caju. Controle 208, transporta 5-5-0. Correto, 1-8-9-6, chamo para o feedback, somente. Salvador, gol 1606, gate 05 para puxa, só não vai puxar. 606, autorizado, se der aqui, acionar, chama o táxi. Autorizado, reportar táxi, 1606. 994 para Maceió. Jaguarão 994, autorizado Maceió, nível 350, via Perisco 58, decola da pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, transponda 5551. Decola pista 0 na Puca, Caju, adiciona 551, controle 208, não táxi com 120 a bordo, autonomia de 4 horas e 24 até na Fortaleza, gol 1606. Também táxi vem de reporte pronto no ponto de espera de 2017, são 120 a bordo. Afirmativa autorizado Índia, a reportará pronto, gol 1606. Bom dia, até 3070. Controle Salvador, bom dia, até 3070. Bom dia, 3070, sua identificação. Já 746, mantém a chegada à maré, 1017, desce para 3000. 206-09, igual no 609, controle, por favor. 208, igual no 606. Salvador, gol, igual no 606. No 606, sobe 390, Pucas e Pago de lá. 390, Pucas e Pago.